quebro o controle. Eu ainda sonho e luto por justiça e liberdade. Combate a dominação que nos prende numa grade. O mundo de cores, o mundo de flores, o mundo de horrores. Herdei as dores e amores, concentrada pelas torres. Invade a periferia, pior que cocaína. Vicia noite e dia, tira dinheiro da Dona Maria. O Robocop atrás de Bop, vendendo ilusão. Sensação, diversão, ficção, armação, destrói família. Lares acabando com um sossego, encosta a cabeça no travesseiro. Topa tudo por dinheiro, te segue, hipnotiza e faz o que quer. Influencia a sua vida, dia de homem e mulher. Omitem a verdade, maqueia a falsidade. Sou contra a igualdade, roubou a privacidade. O mundo inteiro, só os guerreiros. Abra a mente, bala no pente, segue frente, tente, tente, faça algo diferente, entende? A maldição só dominou quando a corrente arpichou. Invadindo a periferia nos domina. Na escuridão refletindo azul do céu. Só podia noite e dia. Roubando sua mente, liberdade e aterroriza. Entortando nosso rumo como uma torre de Pisa. Então preste atenção. O objetivo é remar contra a maré, se livrar da maldição. Essa é a cena, sem pena, quebra a antena. Controle remoto não me domina, é o dilema, traz o tema. Mortes vivos que manipulam seus pensamentos. Devora sua mente, nem gente viu. Te pegou, amaldiçoou e você nem viu. Quanto vale seu tempo em frente à TV, 2012 DC. A vida como ela é, grande família. Horário nobre é um simples ver. Mas a cidade se alerta, de lá. A porta do zoológico foi descoberta. Tu limpa o orgulho do amor à pátria pela chuteira. Meu orgulho da turma do gueto, sua favela, verdadeira mãe guerreira. Mamadeira, barraco de madeira, de segunda a segunda-feira. A vitamina substituída pela fita podre, cadáver no final da feira. Mas isso foi confortável, cara a cara com o inimigo. Colorido, injetando a maldita droga pelo olho e pelo ouvido. Duvido que você não se deixa levar, porque você não vem negra que paira no ar. Sem contar que nada é de graça, tudo tem um preço a pagar. Mas a perseguição não te dá trégua. Requentando a falência das dores, deixando no coração sequela, espera. 18 de setembro de 50, maldição caiu sobre o Brasil. A pobre barril esquerdo pavio, acendeu o faro, explodiu. A maldição só dominou quando a corrente chegou. A paz que eu quero ir na arena quando a corrente se quebrar. A maldição só dominou quando a corrente chegou. A paz que eu quero ir na arena quando a corrente se no tic-tac. Cérebro sem anestesia, para e piripaque. Sente o baque, eu jogo pra vencer. Me sinto derrotado com o empate. Domingo na praça, pega massa, arregaça, faz a graça e passa. Passa um pano na vidraça, meus irmãos olha com massa. Na varanda, só gente bomba, periferia pode escrever da samba. Anda, põe a mão no bolso pra cérebro, não desanda. Álcool puro, bagulho de campanha em cima do muro, eu tô em apuro. Periferia é assim, mergulho, mas vamos no rolê. É muita mulher bonita, os malucos firmeza da LT. Sem essa, tá se pererê. O bom malandro tem duas pernas e muito proceder. Assim que tem que ser, no gueto, muita coisa boa pra se fazer. Não vou me perder em frente à TV, essas porcariadas que vai. Demorou, isso pegou e aqui estou. Injuriado, revistado e xingado. Por um simples José fardado, armado, mal amado. Não se mexe, ouve um barulho, clique, clique. Em frente ao pivete, a cena se repete. Mas não é estatística, audiência não tem nem internet. A maldição só dominou quando a corrente aqui chegou. Mas a perseguição não te dá trégua. Te puxa, pega e perde na o tela. O remoto não me domina mais. Faustão, Gugu, sempre a mesma merda. O controle remoto não me domina mais. Big Brother, Fazenda, sempre a mesma merda. O controle remoto não me domina mais. Não me domina, nunca me dominou. O controle remoto não me domina mais.